bem-vindos ao primeiro episódio do Ficha do Jogador. Eu sou o Zabuzeta e vamos falar a respeito desse podcast maravilhoso que está começando hoje aqui na Ludopedia, onde você vai conhecer um pouco mais sobre os jogadores do nosso cenário nacional de board games. E muitos desses jogadores que a gente vai entrevistar por aqui, além de jogadores, é claro, eles podem ser produtores de conteúdo, lojistas, editores, game designers, gerenciadores de comunidade e muito mais. E para a primeira edição desse podcast, eu tenho uma cobaia, né? Na verdade, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito atenciosa no cenário de conteúdo de board game, que vem realizando atividades desde 2015 como host do Overlord Podcast, que é o Mac Crown. Eu sempre chamo de Mac Crown porque eu acho muito, acho muito massa esse nome. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre quem é Mac Crown logo após eu subir a musiquinha e a gente passar alguns recadinhos básicos, certo? Esse podcast, lembrando, você pode sempre comentar, sempre deixar seu feedback. Como é uma primeira edição, então seu feedback é muito bem-vindo para saber o que a gente pode melhorar. É a primeira vez que eu vou realizar um podcast necessariamente de entrevistas, então talvez não sei seguir um caminho lógico, talvez eu faça perguntas desnecessárias. Isso eu vou saber, claro, com o feedback de você nos comentários aqui ou através do nosso e-mail no jogatinabg@gmail.com. E para essa edição do Ficha do Jogador, eu tenho ele, essa criatura bonita do universo dos board games, digamos assim. A criatura, olha só que falta de respeito, né? Chamar de criatura. Mas na verdade é o meu querido amigo Mac, do Overlord Podcast, Mac. Opa, e aí, André, tudo bom? Quem que é André? Não sei, espera aí. E aí, Zabuzeta, tudo bom? Agora sim, a voz característica de sempre. Mas, Mac, vamos lá. Esse é um podcast de entrevista, essa aqui é a primeira edição, então estamos aqui contigo, né? Estou aqui contigo, né? Estamos aqui porque não tem ninguém mais comigo aqui, para fazer um podcast de entrevistas onde a gente quer saber mais sobre você. E a ideia de trazer você aqui é mais para conhecer a pessoa, o Mac, que joga board games, que pode ter outras coisas, mas também para falar sobre o que você anda produzindo em relação aos board games aqui no Brasil. Certo. A primeira coisa mais importante, como esse podcast chamado Ficha do Jogador, eu vou fazer uma pergunta pra você, como se você fosse um personagem de RPG. Eu quero saber quais seriam os seus melhores atributos, assim, por exemplo, força, destreza, inteligência, qual que você colocaria como os mais destacados? Caramba, hein? Eu já faço pergunta difícil desde a primeira edição. É. Eu acho que é... Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu gosto de indicar jogo, no caso do board game. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de tentar ajudar, pelo menos, e fazer a diferença pra pessoa. Eu não sei que atributo então é esse. Eu acho que esse atributo tá relacionado com carisma. O carisma. Exatamente. É. O carisma. Então, o seu carisma é elevado. Isso eu concordo, porque eu adoro os podcasts do Overlord, justamente pela sua abordagem em podcast. A gente vai falar logo mais. E eu acho que outra coisa que você tem alta na sua skill é com certeza inteligência, cara. Baseado no que você anda produzindo também fora de podcast aí, então eu acho que são os dois destaques de atributos aqui. Você que está dizendo, hein? Não sou eu. Humildade mais 10 agora, hein? Oh. Aproveitando nessa temática, entre aspas, de RPG, sim, a gente falou dos atributos e tal, mas quais seriam suas principais habilidades se você fosse um personagem de RPG? Por exemplo, você seria um personagem que usaria muito, sei lá, furtividade, magia, buscaria informações sobre a história do mundo? Acho que eu gostaria de ser um ninja rastreador. Oh, isso é uma boa. Seria um scout ninja, né? Um scout ninja, exatamente. Caraca, fica a ideia pra galera aí. Mas olha só, esse é um podcast da família Jogatina BG, que vai envolver perguntas e um podcast de entrevistas pra galera que faz parte do cenário nacional de board game. Certo. Mas antes da gente ir pro board game, eu quero saber se você se dedica a outros hobbies, se você gosta de consumir outro tipo de conteúdo e mídia, assim, e como que surgiu esse contato com essas outras mídias? Bom, consumo bastante podcast de todos os tipos, desde publicidade, que nunca foi minha área, e eu tô sempre xingando publicitário, mas mas eu ouço de tudo, né? Eu acho que tendo um tema interessante, eu não tô falando nem de qualidade, falando de tema mesmo, sendo ele interessante e com convidados interessantes, eu tô ouvindo. Pode ser até de direito, eu ouço às vezes, tem o Salvo Melhor Juízo, é um podcast muito legal aí que explica direito. Fala do Mizanzuki? Isso, faz parte lá da Mizanzukistão, próprio Anticast, que também eu acho bem interessante. Mas assim, pelo que entendi, você gosta de uns podcasts mais cabeça, mas você gosta de ouvir alguma coisa mais crachada? Sei lá, por exemplo, eu escuto, sei lá, o Não Ovo, que eu acho um podcast bem mais humorístico, assim, no geral. No geral, não. Não ouço. Gosto de engraçado, mas eu não me atrai, assim. Ah, eu vou ter que ouvir isso. Eu gosto mais de quando o papo é naturalmente engraçado, como os do Jovem Nerd lá, que ele junta a família. Ah, sim. Sabe? Mas situações mais cotidianas, assim, né? Também, isso. Olha que da hora. O que costuma tentar fazer graça, eu não cheguei a ouvir nenhum que tenha me atraído, assim. É, porque até onde a gente andou conversando lá no grupo do Telegram, você é daquele ouvinte que escuta tanto podcast que você escuta em velocidade 2.0, né? Uma coisa assim. Isso. A gente tá acostumado a ouvir a galera no TikTok, né? É, não. Eu já até acostumei, já quando eu ouço devagar, eu estranho. Pois é. Fica muito talvez esquisito. Acho que você falando comigo hoje, você tá estranhando eu falando tão devagar. Um pouco, hein? É, olha aí, né? Exato. Mas eu também sou um consumidor assíduo de podcast e ouço, sei lá, minha média de ouvir é 1.5, 1.3 de velocidade, porque eu escuto mais podcasts assim, eu vou absorvendo mais. Bom, agora a gente falou sobre você, né? Eu não cheguei a perguntar, mas você nunca foi do cenário de videogame antes de board games? Ou foi meio que correlato? Ou você nem se interessa por essa temática? Gosto de videogame, jogava bastante. Parei no PS2. Ó. Parei no PS2. Queria ter um PS3 só pra jogar Metal Gear. Mas não consegui. Às vezes eu jogo lá na casa de um amigo meu lá, mas eu começo a ficar tonto porque só tem jogo de terceira pessoa. Ah, sim. Você é esse que tem motion sickness? É, tem o motion sickness. E aí eu já largo mão rapidamente. Às vezes aparece um negócio diferente lá e a gente fica brincando, né? Mas normalmente não me atrai esses jogos assim, não tem me atraído, não. A minha ideia de fazer pergunta assim, porque relacionado muita gente que eu conheço que consome board game acaba consumindo videogame no geral, né? Sim. Mas eu acho que também muita gente acaba saindo do videogame e entrando pro board game. E quando você entrou pro board game, qual foi o seu primeiro contato com board game modernos, assim, sem considerar, sei lá, os jogos que eu chamo de Quarteto do Inferno, sei lá, Banco Imobiliário, War, os clássicos. Nunca joguei War. Fez bem, cara. Fez bem pra sua sanidade. Nunca joguei War, mas o meu primeiro contato foi com esse mesmo amigo que tem o PS3 aí, agora o PS4. Um abraço, Hammer. Ele comprou o Carcassone. Ó, cara, excelente entrada. Ele tinha o Carcassone e tinha o Saboteur, Xing Ling lá, digamos assim. E aí nós jogamos na casa dele. Mas antes disso, teve uma coisa engraçada. Eu tava pensando nisso esses dias, né? Não sabia que você ia me perguntar isso. Mas um amigo meu chegou e falou, a gente podia criar um jogo tipo Pokémon, que tem que colecionar bolinhas que tenham poderes. Ó, oh, que da hora. E aí seria um jogo de tabuleiro isso. Bem antes de fazer isso. E aí eu fui pesquisar, né? Porque eu imaginei que jogo de tabuleiro fosse ser barato de fazer, de produzir. E aí tentei descobrir onde que você conseguiria material mesmo, né? Em parte de jogo. E aí eu caí no BGG, só que tinha tanta coisa lá que eu falei, depois eu leio. E aí passou uns 4 anos, aí entrou o Carcassone. Assim, é tipo essa parte de você chegar no BGG sem saber nada de informação, é tipo você entrar no Reddit sem saber qual thread você vai seguir, né? Exatamente. É a mesma coisa que você abrir o Excel da empresa lá, da contabilidade, né? Mas olha só, então esse foi o primeiro contato e qual foi o que você primeiro comprou? O primeiro jogo que você comprou? Primeiro jogo que eu comprei foi... Foi um conjuntinho. Eu comprei o Zombicide, Ticket to Ride e o Dixit. Ó, lá na Livraria Cultura. Tudo ao mesmo tempo. Levou o pack, starter pack pra casa, né? Sim, é. Porque eu tinha uns pontos da cultura quando valia 1 pra 1, sabe? Sim, olha aí. Né, fazendo propaganda pra eles, porque eu acho que ele nem tem mais essa promoção. E tinha bastante pontos lá pra gastar, então eu consegui fechar esse conjunto aí. Ah, mas eu minto. Eu esqueci de falar. É, Magic the Gathering é jogo? Vale? Vale como vale. Jogo? Eu acho que é um bom primeiro passo antes de entrar pro board game, né? Porque o Magic, ele tá tão intrínseco na nossa cultura de, sei lá, cultura nerd, pop nerd, assim, da vida, que às vezes a gente até esquece, né, que faz parte desse nicho, né? É, pois é, então. Antes mesmo dessa história do jogo das bolinhas, eu tinha Magic the Gathering, eu tinha uma coleção, tinha quarta edição, aquele do gelo, eu nem lembro mais o nome, porque eu não jogava ligado. Muito. Eu comecei um pouco tarde também no Magic, então, mas eu peguei lá Bloco Investida, que eu falei no podcast aqui nosso, vai estar linkado abaixo, mas o Magic, de fato, entra como um bom prelúdio, né? Sim, é. E RPG, assim, eu comentei sobre RPG, mas você teve contato com... Tive, até o ano retrasado foi a minha última partida, mas sempre joguei RPG também, com GURPS, Vampiro, a máscara. Olha aí. Cara, você tem muito cara que joga vampiro. É, mas nunca... Não, joguei uma vez live, sim. Olha, vampiro live, eu já vi uma vez o pessoal atuando num evento passado e foi muito animal. É, não. Não foi em evento, foi no meio da praça lá à noite em Santo André aqui, não sei se você conhece. Não, não conheço. É, tipo, uma cidade próxima aqui de São Paulo. E aí a gente ficou na praça lá de madrugada brincando de vampiro. Terminamos no Habib's lá, roubando caneca de cerveja. Cara, todo mundo tem um mal caviano por dentro ali. É, exatamente. Mas eu gostava dos Gangrel, que são selvagens. Cara, eu conheço muito pouco, eu só lembro de Malcaviano porque a galera amava. Tipo, tinha um grupo meu aqui que jogava, um grupo de amigos meus que jogavam e só falava Malcaviano da vida. É, então, eu só tinha emprestado o livro, mas li várias vezes ele. Eu acho que é Gangrel, são selvagens, eu lembro dos Malcavianos. Uhum. É isso aí. E tem o Dungeons & Dragons, aquele que saiu pela Grow. Tinha o Hero Quest, que se perdeu com o tempo. Sim. É, esses foram os primeiros passos aqui pra muita gente em relação ao board game, né? É, mas verdade. Eu tenho uma pergunta meio polêmica pra você, que é o seguinte. Qual foi o primeiro jogo dessa série de jogos modernos que te decepcionou? Que você fala assim, putz, cara, não deveria ter jogado esse jogo porque esse jogo é muito ruim pra você. Porra, qual que foi o primeiro jogo? Eu vou ter que falar de novo, do Stone Age ou do Lords of Waterdeep? Cara, você não gosta do Waterdeep? Não, não gosto. Não gosto do Lords, mas acho que foi esse que me deixou mais decepcionado, sim. Porque eu joguei ele e não gostei. É que ele se vende com uma coisa, o pessoal vai com, sei lá, seja o pote e chega lá um jogo euro, né? Talvez seja isso que, na minha opinião, assim, talvez é isso que acaba afastando muita gente, né? Eu só não gostei porque eu tava perdendo no começo. Depois... mas depois eu joguei outras vezes e eu realmente o jogo não me pega, assim, não me pega. Sim. Só ficar pegando cubinho, mesma coisa que derrubar a caixinha de cubo no chão. Não, eu gostava do Stone Age, desculpa, eu te cortar. Stone Age não, o Stone Age, meu desgosto por ele veio depois. Não, é o Lords of Waterdeep mesmo. Olha, o meu primeiro jogo decepcionou. E aproveitando falando em jogos, e querendo ou não, relacionando com a sua coleção, você sabe dizer quantos jogos você tem na sua coleção? E qual foi o número máximo que você teve na sua coleção ao mesmo tempo, sabe? Porque às vezes o pessoal tem uma coleção alta, depois acaba vendendo, ficando com alguns jogos seletos. Eu vendi muito, muito pouco jogo, assim. Compro realmente os que eu gosto. Tem algumas coisas que eu quero vender, assim, mas é só porque ele não tô jogando mesmo, mas devo ter 50, 60 jogos aqui. Olha, é uma boa coleção. E sempre foi pequeno, assim, e não tenho esse ímpeto de colecionar muito, assim, sabe? Eu não sei, talvez você deve concordar comigo que eu sou ímpeto mais jogado que colecionar. Isso, exatamente. Eu prefiro conhecer os jogos do que colecionar, realmente. Eu gosto bastante de jogar, mas se eu pudesse, eu compraria os clássicos que já saíram há muito, muito tempo atrás, você ainda acha, sabe? Tipo, El Grande, por exemplo. Putz, esse seria da hora. É, um de cada tipo de mecânica pra ter, mas aquele o jogo mesmo, pra manter, pra não ficar vendendo, porque eu nem gosto de ficar vendendo coisa assim. Sei lá, eu me desfaço das coisas mais rápido, então... Ah, é? Porque eu já tive vários jogos e esses dias eu olho, tipo, por exemplo, quando eu vou no Facebook, eu olho lembranças, assim, vejo aquelas fotos de jogatina, eu olho assim, esse jogo não tem mais, esse aqui também não, esse não. Aí eu vou lá, caraca, eu vendi muito jogo. Quantos jogos você tem? Ah, eu tenho, vamos ver... Acho que entre 25 e 30 atualmente, mas eu já tive até quase 40. Aham. Mas eu fui trocando muita coisa na coleção, por outros jogos. A única coisa que talvez eu até vou perguntar pra você se você já fez trocas de jogos. Não. Não, eu já troquei um jogo. Eu já troquei um jogo e me arrependi, assim. Que eu troquei um por dois, né? Eu passei um jogo pra frente e troquei por dois, que foi o Kemet. Certo. E eu peguei dois jogos, assim, que necessariamente eu nem joguei tanto. Um que foi o Crossmaster e o outro o Forbidden Island. Então eu troquei muito mal. Mas foi na época de, vou trocar, é legal. Conhecer coisas novas, e não foi tão bem assim. É, não, eu tenho muito jogo pequeno também, tá? Jogo de carta, assim. Você gosta de jogos por componentes, ou você prefere jogos variados, assim, seja pequeno, seja grande? Porque às vezes tem muita gente que eu conheço, que fala assim, eu vou comprar muitos jogos que tem miniaturas, tem componentes de madeira, essas coisas do tipo. Você tem essa linha de pensamento também pra adquirir na coleção? Não, não tenho. Eu gosto dele bem impresso, pra falar a verdade. Aí, tipo, a impressão dele tá boa, a arte, a parte gráfica dele, mesmo eu não tendo ligação com isso, mas a parte gráfica dele sendo bem legal, assim, se o componente é de plástico, de madeira, eu não ligo não, né? Lógico que não pode vir R$2,50, né? Aquele joguinho... Nossa. Aquela peça. Aqueles cubinhos que o corte da cola quente tá do lado ainda. Exatamente, você pode correr risco de cortar o dedo, essas coisas aí, não, né? Mas sim. Não tanto componente, mas a parte gráfica eu acho que é o que mais me atrai, assim. A parte de bem produzida, né? Independente do conteúdo. Isso, bem produzido, uma boa produção. É uma boa linha pra adquirir na coleção, né? Porque às vezes você compra jogos e você fala, esse jogo aqui podia ser melhor se tivesse uns componentes mais bem acabados. Não, eu gosto mesmo de mecânica, de conhecer, né? Olha, de conhecer o jogo, como que o cara pensou naquilo. Tá sempre lendo sobre jogos, mais lendo sobre jogos do que pesquisando o que comprar, do que realmente miniatura, essas coisas. Ah, sei, sei. E já que a gente tá falando sobre jogos e sua coleção, última pergunta aqui relacionada à sua coleção de fato, é qual é o seu top 3 de jogos de tabuleiro? Quais são os jogos que você mais gosta? Que você já jogou, independente se você tem na coleção ou não? Eu sei que é uma pergunta difícil assim pra parar pra pensar, mas... Tá, Mage Knight. Olha aí, Mage Knight. Eu tenho vontade de jogar, ainda nunca joguei. Eu tenho esse. O Agrícola, eu também tenho. E o El Grande. Outro que eu preciso jogar. O El Grande, eu sou apaixonado pelo El Grande, joguei umas duas vezes. Já na primeira já tinha me conquistado já. Olha, dei. Tipo, qual desses jogos você levaria que, se fosse pra existir somente um desses jogos no mundo, qual você colocaria pra existir? Caramba. Agrícola. Agrícola, olha aí. O Agrícola porque foi o que eu mais joguei. É, faz sentido. Mas acho que talvez o El Grande estivesse bem próximo de tirar o Agrícola, mas eu só, como eu joguei pouco, fico com o Agrícola. Aqui, olha só, eu sei que muita gente conhece você pelo conteúdo que você publica também por podcast lá no Ludopedia, né? Desde 2015. O primeiro episódio foi em fevereiro de 2015 com o podcast lá da Fanbox, da Caixinha Divertida, né? Isso, é. Não, o Caixinha Divertida era deles, aí comecei a gravar. Ah, olha. Ajudar aí. Eles editando tudo. Aí entendi, depois por isso que tá lá. É, eu coloquei no ar lá, mas eu acho que era de antes, acho que era 2014, se eu não me engano. Entendi. Porque eles gravavam e ficavam lá no YouTube, tipo, eu sei que é meio chato falar isso, mas podcast no YouTube não é podcast, né? É porque não, assim, podcast, se você olhar pela semântica da palavra, é baseado num feed, onde você tem um conteúdo que é gerado automaticamente, se você assina um agregador e tal, né? É, eu gosto dessa definição, assim, nada contra, mas eu prefiro ouvir, sabe? Mesmo quando eu tô lá no YouTube, eu abro e não fico olhando. É, eu também deixo assim, por exemplo, eu escuto Paul Benix, às vezes eu deixo rolando pelo YouTube, aí eu volto lá, dou um alt tab pra ver que jogos estão mostrando, e às vezes acontece assim, eu prefiro até às vezes deixar ali pra, já que eles são mais visuais, né, porque eles mostram os jogos e tal, né. Isso é, mas se eu lembrar, né, porque tem aquela velha história, né, a gente não recebe comentário porque tá ouvindo na rua e esquece de comentar, e aí esquece de enviar foto, então também nem vou atrás muitas vezes, assim. Só quando a notícia é muito... Me chamou muita atenção, aí na hora lá eu anoto e vou ver. Entendi. Aproveitando, então, né? A gente tá falando sobre o seu podcast, mas antes de você produzir podcast, você produzia outro conteúdo relacionado a board games? Ou o podcast foi seu primeiro passo nessa produção de conteúdo? Eu tinha um outro podcast que discutia... atualidades em 2013, eu acho. Olha! É, chama Vixe Podcast, não tá mais no ar. E aí depois eu comecei a fazer como curioso, assim, tava sempre procurando coisas sobre board game. Sim. Aí achava os links e via o que o pessoal mais procurava e ia deixando lá na Ludopedia, né, fazendo umas listas, umas coisas assim. Uhum. E aí acabei produzindo esse material. Então, você procurar lá algumas listas, tem lá quem tá iniciando, essas coisas. Sim, sim. E aí eu ajudei o pessoal do Caixinha, que era a Vanessa da Fanbox, uhum. O Fel, o Gru, eles gravavam um podcast muito legal, que era eles debatendo sobre tudo, né? Sobre mercado, que é um negócio que eu sempre achei interessante. Cara, você podia voltar, né, cara? Porque isso é bem interessante hoje em dia, já que teve um levante interessante de podcast de board game recentemente, né? Seria uma boa oportunidade pra voltar. Pois é, mas eu acho que eles não voltam tão breve assim, não. É, devido ao tanto de trampo que eles têm atualmente, né? É, e ajudava eles só na edição, dava uma limpada no áudio, dava uma melhorada, porque como eu vinha direto do YouTube, não tinha muito o que fazer, né? Mas assim, você acabou criando o Overlord Podcast e ele é um podcast baseado em temporadas, né? É, acabou sendo porque na verdade eu comecei o podcast e eu tive problemas pra continuar ele porque eu entrei num trabalho que me tomava muito tempo, né? Entendi. Quem não sabe, eu sou cozinheiro, mas eu trabalhei numa faculdade aí. Caraca. Por um tempo. É, de supervisor de laboratório gastronômico. Então, cozinha não dá muito tempo, não sobra muito tempo pra gravar, né? Pois é, deve ser mega puxado, né? É, cozinha é pior, bem pior, assim, porque às vezes você trabalha 12, 13 horas. E aí acabou ficando lá encostado um tempo, aí eu criei essa parte do, das temporadas, que ficou até mais compatível com o que a gente pode fazer aí, né? Uhum. De produzir aí, sem... Não me atrai fazer Patreon, essas coisas também, não tenho interesse. Eu gosto de gravar ele sendo bem independente, assim. É, eu vejo que ele tem essa pegada independente porque vocês não necessariamente, sei lá, trata sobre um hype do momento, né? Vocês tratam sobre conteúdos que vocês acham relevantes, né? Sim, a gente queria focar mais em desenvolvimento, mercado, né? Mas aí a gente acaba caindo em outros temas aí, em outros pontos que vê que o pessoal tá discutindo, a gente gosta de discutir também, né? Sim, não ficar muito por fora também. Mas a ideia... É, trazer parte de design, essas coisas. É legal ter essa discussão, assim. Acaba sendo um comparativo que eu faço com outros podcasts. Por exemplo, eu sigo podcast de games, que é um pouco mais mainstream, enquanto eu sigo outros que são mais voltados para desenvolvimento, um cenário mais indie. Então, eu acho legal também ter essa faceta nos board games, já que nos board games na questão de podcast, né? Já que atualmente a gente tem um levante gigante de podcast, entrou a gente no meio aí, né? Mas eu tava olhando lá na questão do histórico, vocês foram um terceiro podcast de board game, né, que entrou no Ludopedia. Teve o primeiro do Ludocast, depois Meeplemanix e entrou vocês. Na verdade, o pessoal do Zero Bits entrou antes, né? Alguém questionou assim, por que não tem tantos podcasts? Só tinha o Ludocast na época, né? Sim. Aí, é verdade, né? Aí começou o Caixinha, veio o Caixinha depois. Ah, o Caixinha Divertidos lá, que sumiu, né? Isso. Também. Eles também vieram meio que nessa época aí. E aí, o Zero Bits começou, eles lançaram o desafio e a gente começou meio que juntos, assim. Quer dizer, eu comecei depois deles. E aí a gente foi tocando, aí até quando chegou o hiato, né, o primeiro hiato. Ah, sempre, cara, eu já participei de vários podcasts, sempre teve hiato justamente por questão da vida, né, às vezes você tem um compromisso diferente, arruma um trabalho, ou faculdade e tal. Acho que a pior parte é o pessoal que é difícil gravar mesmo, né. Ah, isso, eu sempre tive esse problema, então por isso que eu tenho trabalho escravo aqui do pessoal, é brincadeira. Mas eu tento sempre reunir o pessoal aqui pra gravar presencial comigo, mas eu tenho uma força gigantesca com Excel, então pra mim é ótimo, então é sempre legal, por exemplo, você e o Moisés, né? E eventualmente a Bianca participa, né? Isso. Como o Moisés mudou, teve um tempo aí que ele tava de mudança, aí eu chamei o André, o outro André, do Facada X. Ah, o Facada X. Ele pra me ajudar, ele tem um canal no YouTube. Eu conheço. E ele me dá uma força às vezes também. É bom você ter sempre gente, né? Pra trazer, não só ajudar na gravação, mas ajudar nessa parte a trazer outras opiniões, né? Ah, isso sim. É legal ter vertentes, assim, pra saber, às vezes você tá tão, sei lá, focado numa opinião, às vezes você deixa de observar outra, né? Por conta de você tá isolado, assim, né? Então é legal ter essa diversificação. Exatamente. Eu vi que você já falou, né, que é outra skill seu, além da skill de produção de conteúdos, né? Você chegou já, por exemplo, a publicar conteúdo escrito no Ludopedia ou em outro canal, ou você só teve mesmo a questão do conteúdo de áudio lá no Ludopedia? Tem um escrito, que são essas listas. Às vezes eu fazia um apanhado lá de uma lista, tentava traduzir os textos, mas tradução... Sim. Eu cheguei a traduzir um texto, mas acho que não publiquei, porque achei que faltou um pouquinho de estofo pra produzir ele, porque ele falava de uma coisa muito amada, né, que é o work placement, que foi quando eu comecei a me interessar pela parte de design. E aí, buscando o tema, achei bastante coisa interessante em inglês, né? Tem muita, muita coisa legal em inglês. Sim. E agora que o pessoal tá começando a trazer pro nacional. Pois é, e tem uma abordagem legal assim também. Sim, porque você tem bastante coisa que você consegue pegar em inglês, o que você tá se questionando, eles já se questionaram há muito tempo atrás. Pois é, né? Aqui, não querendo falar, mas tem uma parte de tá engatinhando muita coisa ainda aqui, né? Ah, é. Sim, então, sim. Por isso que acaba tendo, às vezes, uma abordagem diferente por conta de que o pessoal ainda tá amadurecendo aqui. Não que seja totalmente verde, mas tem muita coisa pra descobrir ainda. Mas eu acho que é uma própria questão cultural, assim. Lá é bem... É. Eles têm bem mais documentado as coisas, né? Nós, brasileiros, no geral, não documentamos tudo tão bem assim, ou pelo menos não documentávamos, né? Sim. E a gente sempre tá na rabeira aí de buscar o que foi produzido lá. A gente até desenvolve, melhora, pode até melhorar. Visto fórum, por exemplo, né? Uhum. Aqueles fóruns de, sei lá, problemas de informática, de programação, que é uma antiga área minha. Você sempre tem um problema lá. Se você pesquisar em inglês, você vai achar diversas respostas. Sim, em português vai acabar em fórum, né? Acabar em fórum falando assim, ah, vamos esperar eles resolverem lá fora, depois a gente copia deles. Ah, olha aí. Mas isso até é interessante, né? Porque falando sobre o Ludopedia antes ele era o Redoma.net, que era um fórum praticamente, né? Depois virou esse portal, assim, uma questão mais aberta a discussões do que o próprio fórum, né? Que era mais centrado em algumas coisas, né? Ah, é verdade, era um fórum. Eu não cheguei a participar dessa época porque eu sou bem recente, assim, então conheço muito pouco do que era, assim, nem tenho noção, só lembro do que é a gárgula ali deles, mas mudando de assunto aqui, já que eu falei de skills, de produção de conteúdo, mas você também acaba colocando um pezinho ali, pra ver se a água tá quente ou não, na parte de desenvolvimento de jogos, né, Mac? Sim, tem dois jogos em desenvolvimento, um deles é o Mixtapes. Sim, Mixtapes, cara, que arte legal, eu achei muito da hora a questão das cartinhas representando as fitas. Isso, é do outro André Teruya. Cara, você tá como que é? Rodeado de André. Rodeado de André, quase eu falei recheado, olha só, minha dislexia. Não, rodeado tá bom. Tá bom, tá ótimo, melhor que rechear. Como que surgiu essa vontade em arriscar no desenvolvimento de jogos? Lá no tempo do RPG já vinha algumas coisinhas assim, e ironicamente ou não, era aqueles jogos de miniatura, né? Sim. Coisas em inglês, não tinha como comprar aqueles Robotech, que era de wargames, né? E via aquilo e gostava, né? Achava interessante. Rascunhava algumas coisas de RPG, inclusive, mas também nunca terminei. Agora que tô terminando aí o Mixtapes, eu acho que foi o meu projeto mais duradouro, assim, de desenvolvimento de um jogo. Pois é, e você tá nesse projeto faz quanto tempo, assim? Tô desde o começo dele, faz uns 2 anos já. É, a gente tá pegando bastante testes nele, ele já mudou drasticamente, assim, desde o começo. Ah, sim, esse feedback é sempre ótimo, né? Pra você, por exemplo, enxergar uma coisa que quando você já tá treinado com o olho, você acaba não vendo porque outra pessoa vai lá, que às vezes não tá com a mentalidade, você vai lá e pega diferente, né? Sim, sim, é. O olho fica muito viciado, você sabe jogar o jogo e acaba escondendo os problemas dos jogos, né? Você não vê mais eles. Então aí quando você tá jogando e debatendo, né? Sempre conversando aí com o pessoal que joga, com o André mesmo, que tá sempre testando lá. Ele tem um evento lá em Votuporanga também. E aí a gente joga pelo tabletop e a gente tá testando ele. O pessoal não gosta muito do tabletop, mas é uma boa ferramenta aí pra fazer teste. Mas você comentou que tem um outro jogo em desenvolvimento. Qual que seria ele? Você pode falar ou não? Não, esse daí tá bem inicial, assim. Eu só tenho... Eu vou anotando todas as ideias. Depois eu vou chegar num protótipo pra mexer. Ah, sim. Não tem nem nome, nem nada. Eu te entendo. Eu te entendo porque a galera aqui do Jogatina, a gente tem uma pasta no Google Drive onde a gente vai colocando ideias, assim, de jogos, sabe? Desde jogo de civilização de cachorro até... Tô esperando esse, deck build de skate, a gente vai fazendo as coisas assim, vai colocando. Mas é legal essa parte, né? Porque estimula você não só consumir, mas como você fazer parte desse universo, né? Porque, por exemplo, acho que talvez um comparativo com o videogame acaba... Pelo menos um tempo atrás era muito difícil você produzir coisas de videogame, né? Hoje em dia é mais fácil, com um monte de ferramenta, mas o board game, ele sempre teve esse passo um pouco mais curto, né? Sim, muito mais acessível você pegar uma folha sulfite e... É, exato. Escrever. Todo mundo já deve ter criado pelo menos um joguinho numa folha sulfite, né? Porque é muito acessível essa produção. É legal, né? Essa parte de gamificação, né? Você acaba gamificando uma coisa, uma brincadeira, às vezes uma... Seja, sei lá, vamos supor, quem vai pedir a pizza, quem vai buscar tal coisa, você acaba gamificando, né? Sim, sim, é, qualquer coisinha a gente tem esse costume de gamificar mesmo e transforma em brincadeira, né? Você pega um papel e já faz alguma coisa, você já tem um jogo. Aproveitando e falando dessa parte assim de dedicar, o Mixtapes, você acha que você vai ter uma questão de lançamento aqui ou você acha que ele vai ser um conteúdo mais autoral e vocês vão produzir algumas poucas unidades? Ou vai ter uma editora por trás, assim, você acha? Estamos conversando já com o pessoal aí, não tenho muito o que falar ainda, mas assim, a gente tá em conversas com o pessoal que testa ele, editoras que testaram ele e gostaram, né? Ah, que legal. A gente vai levando em evento, bastante em evento, você tem que levar em evento pro pessoal conhecer. É sempre interessante levar evento, nem que seja só pra conversar com o cara sobre a proposta e o cara sugerir uma ideia e você nem tinha pensado, né? Sim, é. Principalmente a visão da editora, porque ele já te dá alguns feedbacks mais comerciais, né? Porque o jogo... Ah, com certeza. No final das contas, apesar de todo esse carinho que a gente tem pra ele, a gente tem que desapegar e torná-lo um produto. Essa é a minha visão. O melhor produto possível. E aí a visão do editor é essencial pra isso. Porque você sempre vai estar com apegado ao... porque é uma coisa que você produz, né? Uhum. Vai estar bem apegado a ele, né? Eu acho que a visão comercial, a gente tem que buscar essa visão. Buscar a pessoa que pode te dar essa visão, assim. Querendo ou não, você teve tudo isso por questão de participar da comunidade, né? De você conhecer a parte do desenvolvimento, ou seja, num desenvolvimento um pouco mais independente, ou às vezes até um contato com outras editoras mais experientes, né? Então você acaba tendo esse feedback mais importante, né? Sim, é. Querendo ou não, né? O board game é um ato social muito forte, né? Então, só de você chegar num evento pra jogar, pra ensinar, você vai estar conhecendo gente. De qualquer forma, se você ter esse interesse, né, também, pra conhecer pessoas e trazê-las pro seu meio. É tanto que você falou sobre a motivação, né, de lá no podcast Motivações que a gente falou. Você falou que justamente essa parte da interação social é um dos mais interessantes, né? Sim, sim. É verdade. E eu acredito realmente nisso, que jogar solo é horrível, né? Eu acho que o único que eu peguei solo pra ver as regras foi o Mage Knight e foi uma vez há 3 anos atrás. Depois eu, com certeza, é um ato social que tem que ser feito com mais gente possível pra você conhecer as pessoas, conversar com elas. Sim, entender a mentalidade sobre, em cima de uma estratégia de jogo, mentalidade sobre uma proposta de jogo que pode surgir, né? E isso é sempre interessante. É isso e conhecer a pessoa mesmo, sabe? Cada um tem uma história legal, assim. Sim. De virar um amigo. E você conversar de outros assuntos, de outras coisas. Ah, isso com certeza. Mas, Mac, olha só, deixa eu agradecer aqui a sua presença. Espero não ter tomado tanto seu tempo nesse podcast, que é uma ideia que veio da minha cabeça. Eu quis fazer também podcast entrevista. Mas pra conhecer sobre a pessoa que joga board game, que produz conteúdo, né? E eu quis fazer primeiramente contigo, porque eu gosto muito do conteúdo que você faz lá no Overlord Podcast. Principalmente nas abordagens em questão de entrevista que você faz por lá, né? Ou seja, nas temáticas que você aborda. E se a galera quiser conhecer um pouco mais desse conteúdo que você produz, e do joguinho que você tá dizendo... O joguinho não, pode ser? É um jogo, né? Jogão que você tá desenvolvendo aí, né? Sim. Você pode falar um pouco mais pra gente aí? Não tem site, tem um perfil lá na Ludopedia, ou Mixtapes, procura por Mixtapes. Ele já tem um perfil lá na Ludopedia, no BGG. Sim. Vamos colocando informações ali, ou no Facebook, me segue lá. A gente tá sempre postando as novidades, pelo menos no Board Game Brasil e na Ludopedia aí, conforme forem aparecendo as novidades pro jogo. E eu quero agradecer você pela oportunidade, a chance de ser o primeiro pioneiro. Aqui. É pioneiro, conhecendo minhas gagueiras ao vivo, né? Nada que a mágica da edição não resolva. Com certeza. Uma coisa que eu manjo é editar, pelo menos. Essa é a minha skill principal. Mas a galera, pra conhecer o seu podcast lá no Overlord, como que você vende seu peixe lá pra galera conhecer? Pra falar com a gente, deixe seu recado lá na página da Ludopedia mesmo, porque eu não paguei o domínio mais. Não, o site tá largado, dava muito trabalho pra subir lá e o pessoal vai muito pelo Ludopedia, então eu falei, vou ficar só com o Ludopedia. Divulgo lá pelo Overlord_BR no Twitter e no Facebook também tem a página do Overlord, né? Não confundir com o Overlord, que deve ser seus amigos. É, o Overlord é legal porque, por exemplo, o último episódio lá que falou sobre, pelo menos até a data dessa publicação, né, dessa gravação, foi lá com o Felipe e a Aline lá do Turno Extra. Sim. Até tem uma história interessante com eles, que na época que eu tinha o blog, o canal de videogame, a gente arriscava alguns conteúdos de board game, né? E o nosso conteúdo não era nem o nome do canal, era só o nome do conteúdo que a gente chamava de Turno Extra. Ah, é? Tanto que depois a gente até resolveu parar de fazer conteúdo porque o nome já tava registrado, né? Assim, seria estranho, tipo, por exemplo, você ter Overlord e alguém criar um conteúdo dentro de um canal lá chamado Overlord Board Game. Então seria mais ou menos a mesma ideia. Então a gente parou lá. Então eu até pedi desculpa na época pra eles, mas a gente nem tinha noção que existia, né? A gente tava bem entrando muito no hobby, mas hoje em dia a gente tem o Jogatina BG. Mas então é isso, Mac, muitíssimo obrigado novamente. É, galera, siga o Mac lá nas redes sociais que ele falou aqui, no Twitter, no Facebook. Com certeza, ouça e comente a respeito dos podcasts que ele publica lá no Wikipedia. E sempre que tiver possibilidade, vai nos eventos lá que o Mac vai estar lá com mixtapes pra conhecer o jogo. Cara, primeiramente a arte tá bem bonita e eu recomendo fortemente. Valeu, muito obrigado aí pela indicação. Eu vou ficar por aqui, então até o próximo turno. Falou! Falou!